Hatch McKinsey. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui na bancada eu tenho à minha direita João Pedro Granado. Boa noite, João Pedro, e qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a vitória de São Paulo ontem contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores por 1-0. Já do lado de João Pedro eu tenho Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme, e qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque também vai para o jogo do Morumbi, só que vou falar das grades que caíram após o gol. É, isso aí a gente vai ter que falar bastante. Foi quase uma tragédia, ainda bem que ninguém se machucou gravemente. Já no meu lado oposto eu tenho o Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni, e qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para os jogos de ontem da NBA e para o novo finalista da Conferência Oeste, Golden State Warriors. Já o último integrante da bancada, eu tenho o Matheus Veloso. Boa noite, Matheus, e qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada, e boa noite, ouvintes. O meu destaque de hoje vai para o Felipe, que pode ser vendido para o Porto. Para começar a discussão, vamos falar do Tricolor Paulista, que garantiu a vitória no Morumbi. Então pode tocar o hino, por favor. O São Paulo que ganhou ontem do Atlético Mineiro. Pra você, João Pedro Granado, o São Paulo atuou bem ou poderia ter sido melhor? Bom, o jogo foi muito ruim, né? Os dois times entraram, o Atlético até mais, por jogar fora de casa, numa postura muito defensiva, até um pouco covarde, assim, do Aguirre. Mas eu achei que no começo do primeiro tempo, até o Galo até que jogou um pouco no ataque, depois ele segurou muito o jogo. O Atlético, ele jogou muito atrás, tentou, principalmente no primeiro tempo, como você disse, sair no contra-ataque, até conseguir um gol que foi bem anulado com o Prato, que foi numa jogada de contra-ataque, uma roubada de bola no meio-campo, saiu a bola na área e o Prato conseguiu desviar, impedido, gol anulado. Mas praticamente o jogo inteiro o Atlético se defendeu, bateu muito. Parecia até como se fosse um time argentino, uruguaio jogando. Bateu muito, São Paulo caiu na pilha em alguns momentos, até com 2 minutos de jogo, acho que o juiz tinha dado 3 cartões. Já tinha o Robinho, tido ele foi discussão. Amarelado bem no começo do jogo, né? O Ganso também, o Thiago Mendes, se eu não me engano, o Leandro Donizete. O Marcos Rocha poderia ter sido expulso por um tapa no Kelvin. Eu achei que ele ia ser expulso. Que o árbitro não deve ter visto, porque aquele, eu acho que não é nem questão de ter visto. Eu acho que é mais questão. O árbitro. Eu acho muito difícil ele já expulsar um jogador logo no começo do jogo. Porque esse lance foi o quê? 15 minutos? Um pouquinho não, antes. Foi com 2 minutos de jogo. Foi... E ele não tinha. Ele não, mas eu acho que ele não viu porque ele não deu nem cartão amarelo. E, como eu disse, muitos cartões no jogo. Acho que foram 7 pro time do Atlético Mineiro, se eu não me engano, e 4 ou 5 pro time do São Paulo. Não foi um jogo tão faltoso, se você pegar o número, não chegou às 40 faltas que muitos jogos de Campeonato Brasileiro chegam, mas as faltas muito fortes e o jogo muito pegado, pouco jogado, poucas chances de gol criada. Então 1-0 para o São Paulo ficou de bom tamanho. O Leonardo Silva ainda, que como o João falou, para mim deveria ter sido expulso naquela entrada que ele deu com os dois pés. Não sei se você... Ele tomou o cartão amarelo. Quando ele tomou o cartão amarelo. E logo em seguida ele deu o tapa, né, no... Não, o Marcos Rocha deu... O Marcos Rocha que deu o tapa no Kelvin no começo do jogo. Não, mas o Leonardo Silva também deu... ele foi disputar uma bola no ar e acabou dando uma cotovelada no Caleri, não lembro. E também poderia ser o outro cartão amarelo pro Leonardo Silva, que culminaria na expulsão. O Atlético começou a jogar bem, na minha opinião, depois que tomou o gol. Chegou ali, assustou o São Paulo, mas no total do jogo, na minha opinião, o Atlético não se portou como uma equipe grande. O São Paulo também não conseguiu jogar, até se um dos times tentou jogar mais, tentar pôr a bola no chão, foi o São Paulo, mas a marcação forte, muito firme do Atlético, o São Paulo não conseguiu, talvez por falta de inspiração, o Ganso um pouco apagado, muito bem marcado, o Ganso e o Calleri, os dois muito bem marcados, não conseguiram jogar, o Calleri, se eu não me engano, acho que não lembro de um chute no gol que ele tenha dado, uma finalização ao menos com perigo. E foi de chances mesmo, São Paulo teve 3 bolas na área, uma delas foi a do gol e praticamente muito pouco criado no jogo inteiro. E vamos esperar um jogo melhor agora em Belo Horizonte, né? É, o que eu achei do jogo foi que as duas equipes marcaram muito bem. E o 1-0 foi um ótimo resultado, não tomou gol dentro de casa, é super importante. O problema é que agora o Atlético não vai ter os dois volantes para volta, né? Então eu acho que o Ganso pode ter, mesmo jogando fora de casa, o Atlético vai ter que sair pro jogo, então o Ganso pode ter um pouco mais de espaço na hora que o São Paulo tiver que atacar. Eu acho que ele pode... O Dátolo volta pro Atlético? Acho, acredito. Acho que não. Eu acho que pra esse jogo não. Caso passar... É, porque seria uma peça importante pro Atlético no jogo da volta, já que o Atlético vai precisar jogar em cima, vai precisar atacar, precisa do gol, vai precisar criar, talvez o Dátolo fosse uma opção importante, mas só pra confirmar se ele joga mesmo. É, eu sei que o Luan não joga também, né? Luan não joga, talvez não jogue. A dúvida maior acho que é do Robinho, que saiu machucado ontem. O Robinho, depois talvez que ele volte. Depois que ele saiu, o time parou completamente. O Yuri não deu liga nenhuma no time, o Atlético parou. E depois só deu o São Paulo atacando. É o Robinho que nem vai pegar o Santos também no domingo, né? Não. É, o Atlético já é com o time reserva, né? Outra dúvida pro brasileiro e pra Libertadores é o Cazares, que tava lá com problema de indisciplina e nem jogou ontem. Podia ter sido uma opção pro meio do meio. E é uma boa opção também o Cazares. É um bom jogador, eu acho que poderia ter jogado ontem, sim. Mas eu acho que a maior perda mesmo foi do Rafael Carioca, na minha opinião, do meio campo. Com certeza. Concordo. Eu acho ele muito bom na série de bola, eu acho que... E marca muito bem. Marca muito bem. Ele marcou super bem o Ganso ontem, não deixou ele jogar. Eu acho que é uma perda muito grande pro jogo da volta lá em Minas Gerais. É um dos melhores volantes. Eu me arrisco a dizer que talvez atuando hoje é um dos melhores volantes nos últimos tempos. Tá jogando muito realmente, marca muito e sai pro jogo. O Junior Urso também sai muito bem, mas o Junior Urso não tem a mesma qualidade do Rafael Carioca na marcação. É, e além disso, eu acho que a gente pode ressaltar também a atuação do Michel Bastos, né? Que foi o autor do gol. É, ele entrou já no segundo tempo. Porque... O Michel Bastos, ele passou por muita oscilação essa temporada, né? Ele foi ovacionado em alguns jogos e ameaçado pela torcida em outros, muitas vaias. É, no começo do ano ele teve muito problema com a torcida, foi chamado de mercenário. Ele, né, quase foi pro Santos, inclusive. Quase saiu. Tava especulando que ele ia pro Santos. Surgiram o Palmeiras também. No Inter, se eu não me engano, também surgiram várias especulações do Michel Bastos sair do São Paulo no começo do ano. Acabou ficando, voltou, tem feito gols importantes contra o Toluca lá no jogo de volta, fez um gol que também pode ter dado uma tranquilidade um pouco maior. Então, parece que... E ontem, inclusive, no momento, no segundo tempo, a torcida, um pouco antes dele entrar, a torcida chegou a gritar o nome dele pedindo pro Bausa colocar ele no jogo. Ele entrou e fez o gol que deu a vitória pro São Paulo. E além dele, quem tá jogando muito bem também é o Wesley, né? É, o Wesley jogou muito bem contra o Strongest, jogou contra o Toluca bem também. E ontem ele jogou bem, ofensivamente ele não conseguiu criar muito devido à forte marcação do Atlético, mas ele muito bem na recomposição, perdia a bola, sempre voltava. O Wesley não me convence. É, ainda falta, por exemplo, para se falar, o Wesley hoje é titular absoluto ou pode ser um titular de São Paulo, para mim ainda falta ele mostrar alguma coisa... Que ele ainda não mostrou, mas ele, pelo menos nas últimas 3 partidas que ele entrou, ele jogou mais do que ele tinha jogado até agora. É, o Wesley tem jogado bem, mas ainda gera uma certa insegurança, talvez. Mas eu acredito que ele vá conseguir manter essa boa atuação e ficar de titular mesmo do São Paulo. E acho que essa perda do Urso, do Carioca, do Dátolo e do Luan vai fazer falta. E talvez o Robinho. Né? E talvez o Robinho. É, mas eu acho que o Robinho deve jogar, porque parece que foi um lance que nem foi sozinho praticamente. E acho que ele pediu pra sair, talvez até pra não piorar a lesão, talvez. É, pode ser. Eu queria lançar uma pergunta aqui pra bancada. Vocês acham que o São Paulo encontrou um jeito certo de jogar? Ou ainda precisa melhorar muito? Porque assim, a gente percebeu que o São Paulo, por mais que tenha ganhado, não foi aquele jogo que a gente viu contra o Toluca. Até porque o Galo, na minha opinião, é um adversário muito mais forte. Com não certeza. Só em questão de elenco, mas pelo que representa São Paulo e Atlético Mineiro, né? É, eu acho que o São Paulo contra o Toluca, contra o próprio River Plate na primeira fase, apresentou um futebol muito mais vistoso, muito melhor do que o de ontem. Mas ontem, devido às limitações do jogo, a forte marcação, um jogo muito nervoso, o São Paulo conseguiu jogar como tinha que jogar, sem cair em pressão, sem brigar de discussões, mas brigando na bola. E conseguiu achar o gol, teve variação, tentou muitas vezes pelo meio com passes do Ganso, não estava dando certo. Passou a investir na bola aérea, que foi talvez as três jogadas de mais perigo de São Paulo, inclusive a que saiu o gol numa cobrança de falta do Wesley, assistência do Wesley para o Michel Bastos. E então parece que o Bauza conseguiu ontem adaptar a forte marcação do Atlético, achar um outro jeito de São Paulo jogar. Que é um alento para a torcida são paulina, que há muito tempo viu São Paulo não ter variação no jogo. Então, dependendo do time que jogava, era facilmente batido. Depois desses últimos jogos que o São Paulo jogou bem, eu acho que o time está no caminho para ter uma regularidade maior. Só que o que me preocupa muito é que o time é muito inconstante fora de casa. Eles jogam muito no Morumbi com apoio da torcida, tem até lá o El Morumbi te mata. Só que aí vai jogar fora de casa e não consegue jogar. Não consegue. É que é verdade. E não, e o São Paulo fez. O último jogo que ele ganhou fora foi. Eu nem lembro. Foi no Brasileirão do ano passado ainda, mas não tô faz lembrado tempo, qual que é. Não, e outra coisa, jogar lá no Horto. Vai ser no Horto ou vai ser no Horto? Vai ser no Horto. Contra o Goiás? Nossa produção tá falando aqui. Nossa. Foi no último jogo contra o Goiás, 1-0, gol do Rogério. Nossa, aquele golaço, inclusive. O Rogério sempre entrava e fazia gol, né? Ele parou agora. Tá machucado. Tá no DM do São Paulo. Não é tão movimentado quanto o DM, né? Do time do outro lado do muro. Mas a gente ainda vai falar muito do Palmeiras. E só pra finalizar, é muito difícil jogar no Horto, né? O São Paulo, eu acho que 1-0 é um resultado bom. Fez o dever de casa, mas mesmo assim vai ter muita dificuldade. Eu acho que não é aquele resultado também para ficar muito tranquilo, porque 4-0 contra o Toluca aqui foi atípico. Ele já foi para o México, já tinha certeza que ia ganhar. Agora, jogar no 8 é bem complicado. A gente viu na última Libertadores, na penúltima, né, que o Galo foi campeão. 2013, a gente tá em 2016. Há 3 anos atrás, né, a gente via que o Galo tinha muita força lá. Eu acho que vai ser um jogo bem pegado, mais ainda que foi... Inclusive o Atlético eliminou o São Paulo naquela Libertadores nas oitavas de final. Foi o que o Juvenal Juvencio lá falou, que era uma arapuca. Que teve aquele lance lá do Ronaldinho Gaúcho, vocês lembram? Foi um golaço também. Foi um golaço. Além o Atlético também eliminou o Tijuana, num jogo emocionante também. Foi então. Que o Vitor pegou o pênalti, acho que aos 48. Foi quando ele virou São Vitor pra torcida do Galo. Essa Libertadores inteira do Galo em 2013 foi... Foi a época do Eu Acredito. Foi. E no ano seguinte teve a Copa do Brasil, que foi igual lá, virando... Por isso que eu ia tirou falar o que... Corinthians e o... Contra o Corinthians e o Flamengo. Os dois 2-0 no primeiro jogo. E ganhou em cima do Cruzeiro, né? Ganhou em cima do Cruzeiro na final. E muita gente acredita que São Paulo conseguir um golzinho no Horto pode praticamente liquidar a fatura, mas vendo o retrospecto recente do Atlético em mata-mata, não dá pra confiar nesse só um golzinho. Então, além de fazer um gol, o São Paulo vai ter que se defender muito bem, porque o Atlético tem esse histórico de conseguir reverter algumas situações bem desfavoráveis. Eu acho muito difícil o Atlético não marcar um gol lá. E o São Paulo tem que entrar com cuidado mesmo, senão pode perder essa classificação. Com certeza. Uma semifinal que seria histórica, né? Pra um time que não ia passar de fase. Que era muito desacreditado desde a primeira fase e chegaria numa... Aí acho que na semifinal já pesa a camisa, mas... Nas quartas de final já é uma coisa que não se esperava ver o São Paulo nessas quartas de final. Porque muita gente esperou o São Paulo cair na primeira fase, porque começou muito mal. Mas São Paulo conseguiu chegar e agora chegar numa semifinal seria muito mais do que as expectativas criadas no começo da Libertadores. Eu acho que o grande fator de fazer o São Paulo estar quase indo para a semifinal, né, é o Bauza. A gente percebe que ele é um treinador que sabe jogar Libertadores. A gente viu no Paulista, ele era muito duvidoso, ele colocava um time... A gente nunca sabia qual que ia ser o time do São Paulo, de verdade. Mas a Libertadores, ele tem uma aura para jogar. E por isso que eu acho que ontem, por mais que não tenha sido um jogo bonito, foi um jogo interessante, porque o Aguirre também é um treinador que tem um histórico de jogar bem, tanto como jogador e como treinador na Libertadores, né? É, com certeza. São dois... Bicampeão. Muito obrigado. O Bausa, bicampeão os da dois Libertadores. São bicampeão, só que o Aguirre ganhou uma como jogador. Ganhou uma como jogador. O Aguirre, e outro como técnico. Não, ele foi vice. Como é verdade, ele foi vice com o Peñarol. É, contra o Santos. Ah, ele ganhou como jogador, então. Ele ganhou como jogador. E mas foi pra semifinal ano passado com o Inter. É, mas são dois times, acho que talvez os dois únicos da Série A. Agora o Cruzeiro também com um técnico estrangeiro, que contratou o Paulo Bento. Muito bom técnico. Mas o acho que talvez que eu me lembre assim, são os dois times com um técnico estrangeiro e são os dois times brasileiros que estão mais longe nessa Libertadores. Pode mostrar aí uma coisa que talvez os técnicos brasileiros não estejam sabendo jogar uma Libertadores, não estão conseguindo montar, principalmente, talvez não taticamente, tecnicamente os times, mas talvez a postura psicológica, os técnicos brasileiros talvez não estejam sabendo trabalhar. Porque o Tite, por exemplo, sem dúvida é o melhor técnico taticamente que a gente tem no Brasil. Talvez um dos melhores para a seleção brasileira, aí, que todo mundo fala. Mas aí, emocionalmente, o Corinthians, por exemplo, não soube jogar a Libertadores, mesmo tendo o melhor técnico do Brasil. Então, entra essa questão se o técnico brasileiro tem essa dificuldade em trabalhar o emocional do jogador para uma Libertadores, que para mim o Baus e o Aguirre estão fazendo muito bem. O Tite, ele trabalha muito bem nos pontos corridos, mas na Libertadores ele já se mostrou que não está sendo muito eficiente. Então acho que ter um técnico estrangeiro em Libertadores é muito importante e pode levar um time muito longe. É, mas a gente já falou muito sobre São Paulo, a gente ainda vai falar muito sobre esse confronto de São Paulo e Atlético Mineiro. Agora a gente vai pular ao lado do muro e vai falar um pouco sobre o Palmeiras. Então pode tocar o hino do Verdão, por favor. Bom, Palmeiras que, né, tá se preparando pra agora pra começar o Brasileirão, vai jogar no sábado. Sábado ou domingo? Sábado. É que eu confundi com outros jogos. É, vai jogar sábado contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O Palmeiras agora, ele fez um treino e ganhou de 6-2 contra o Guarani. Né? Bogou. Oi? Empolgou. E o Tietê parece que ele tem treinado bem. Eu acho que ele não vai entrar como titular, dificilmente ele vai fazer isso. E a gente... É muito difícil falar sobre a atuação do Palmeiras, porque o Cuca também, ele dá algumas pistas, só que ele sempre fala na coletiva, eu sei o que eu estou fazendo. Mas é um tanto quanto duvidoso algumas escolhas do Palmeiras, né? Principalmente, a gente sempre vai votar na tecla que a troca do Robinho e do Lucas com a dupla sertaneja lá não... É muito duvidoso, até porque se a gente for comparar estatisticamente, sei lá, eu acredito que não vai dar muito certo isso aí. É, mas o que vocês pensam sobre esse Palmeiras? O que pode acontecer? É, o Palmeiras que finalmente vai jogar. Aleluia, né? Faz o quê? 9 anos? O Palmeiras não joga? O último dia foi 24 de abril. De 1992. Isso mesmo. E eu acho que... Uma análise tem que ser feita no Palmeiras depois da 10ª rodada. Acho que você não pode falar nada agora. Eu discordo com o Cuca dele falar na imprensa que o Palmeiras é um candidato ao título. É, eu acho que ele tem que jogar. Primeiro é tem que jogar os jogos e depois tem que falar alguma coisa. Aí a imprensa já cai em cima, tem programas falando que o Palmeiras é campeão, não sei o quê, que é o melhor elenco do Brasil. Isso a gente vê historicamente pro Palmeiras não é bom. Porque o Palmeiras é um time que não sabe lidar com pressão. É, parece, pelo menos, na minha visão. E ele fica muito aquém da sua história quando ele disputa os pontos corridos. A gente viu perdendo jogos como Atlético Paranaense em casa no ano passado. Goiás. Perdeu as duas pro Goiás, Ponte Preta. 5-1 pra Chapecoense. Então o Cuca, mas se, ele, foi fora, né? Se o Cuca quer falar que o Palmeiras é um candidato ao título, ele primeiro tem que fazer o dever de casa e vencer os times considerados de médio porte do Brasil. É, o Palmeiras que, como você falou da dificuldade nos pontos corridos, o Palmeiras nunca ganhou o campeonato depois que ele passou a ser disputado nessa fórmula, né? O último título do Palmeiras foi 94. E ainda é o maior campeão. É o maior campeão nacional, mas desde que passou a ser disputado só em pontos corridos o campeonato, o Palmeiras Chegou, acho que em 2009, chegou perto, até o fim. É, o Muricy Ramalho conseguiu pegar a taça e jogar no lixo do Palmeiras. Acho que foi a diretoria um pouco a culpa também de 2009. Palmeiras com a taça na mão e acho que naquele ano ficou até fora da Libertadores. Ficou em quinto lugar. Perdeu o Botafogo na última rodada. Sim. De 2-0. Mas Não, e o Palmeiras, eu lembro que nessa época ele conseguiu fazer uma diferença de 9 pontos pro segundo colocado. No, no, na virada do turno, acho que aí era. Aí tomou essa uma piaba do Náutico lá de 3-0. Uma piada. Uma piada. É. É são, isso que é o Palmeiras. São coisas, né, que acontecem corridas. Com o Palmeiras. Só acontece com o Palmeiras essas coisas. Mas eu ainda não tenho muita segurança com o Cuca. Eu acho que ele é um técnico que todo mundo fala que é muito difícil de trabalhar. Vamos ver como que vai ser. Tanto que a gente pode até comparar com o que acontecia na década de 90 com o Palmeiras, que o elenco era um elenco rachado, não se dava muito bem com o Luxemburgo, mas mesmo assim eles jogavam. Então vamos ver como que o Cuca vai ter essa gestão de pessoas mesmo, que é o que o Tite faz. O Tite, além de ser um técnico, é um psicólogo, e a gente percebe que o Cuca, ele é uma pessoa bem complicada. Eu vejo o Palmeiras como... Estamos com uma presença ilustre aqui no estúdio. Eu vejo o Palmeiras como um candidato, sim, ao título, pela camisa, pelo elenco, mas eu acho que ainda precisa arrumar muito pra gente falar que é um postulante ao título de verdade. É, se falou que vai ser campeão, agora tem que mostrar, né? E eu acredito que o Cuca tem um time bom e tem um time na mão. Então ele tem que começar a mostrar já a partir de sábado que... ele pode ser realmente campeão brasileiro, mas para falar só depois de uns jogos. Se porta dentro e fora de casa. Se vai ser campeão, eu não sei, mas eu acredito que vai brigar na parte de cima da tabela, vai dar trabalho para os adversários. Eu acho que o Cuca, ele vai encontrar ainda vai montar um time bom para disputar o título. Até porque o Campeonato Brasileiro, eu acho que é um dos únicos no mundo que a gente tem uns 8 favoritos para o título. Que, por exemplo, ainda assim aparece outros que não estão entre os favoritos. O Sport apareceu brigando lá em cima. E um dos favoritos cai. Geralmente. Geralmente, Palmeiras. Vasco. Geralmente, Vasco. Palmeiras. É. Porque ano passado o Vasco não era candidato ao título, caiu. O Vasco, inclusive, ano passado, eu considerava candidato a cair. O Vasco e o Botafogo, eles vão virar ioiô de campeonato. O Vasco vai subir e o Botafogo vai cair. O Vasco vai subir e o Botafogo vai acontecer isso. Então quando será que teremos um campeonato com 4 cariocas? Eu acho que vai demorar muito tempo. Viu? Eu acho que quando o Madureira conseguir pra Série A, eu acho que vai ter os 4. Não, de verdade, eu não vejo o Botafogo não lutando além de não cair nesse Brasileirão. É muito difícil você imaginar um panorama desse, apesar de ter feito um bom campeonato carioca. Mas não é parâmetro pra nada. O Vasco, né? Vasco da Série B foi o campeão invicto do campeonato. Não perdeu um jogo no ano ainda, o Vasco. Mas com relação ao Palmeiras, é muito difícil a gente tentar imaginar como o time vai jogar sábado. Porque o Palmeiras está, como a gente já falou, há muito tempo sem jogar. Apesar do time vir jogando bem antes dessas férias forçadas... O Palmeiras vinha jogando muito bem. Férias forçadas. Chegou a 7 jogos sem perder? 7. 7 jogos. Então, e vinha jogando bem, além de não perder. Conseguia mostrar contra o próprio River do Uruguai, quando perdeu para a Libertadores, jogou muito bem. Apesar do time, mas não adiantou nada, né? Apesar do time ser fraco, o Palmeiras conseguiu controlar o jogo, que muitas vezes não conseguia, mesmo jogando com adversários muito mais fracos. O Palmeiras às vezes não conseguia ganhar, mas não ter aquele controle total da partida como foi contra o River. Mas aí depois o Palmeiras teve a interrupção nessa evolução e agora precisa ver como que o Cuca trabalhou isso nesse tempo livre para não perder essa evolução do Palmeiras. Então é muito difícil saber como o time vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense. As más línguas aí dizem que o Fernando Prass e o Dudu não se dão muito bem com o Cuca, não, né? As más línguas. Tem uns boatos correndo aí. Mas, como o Luciano falou, em 93, 94, o time não se dava bem e conseguiu tantas glórias históricas pro clube. Foi o último brasileiro, inclusive. E foi aquilo que eu falei, o Palmeiras primeiro precisa jogar. Acho que todos os times, até a 10ª rodada, a gente não pode fazer nenhuma análise precipitada do campeonato. E a gente também... espera que o Cleiton Xavier vá jogar bem, né? Porque ele é sempre a eterna promessa do Palmeiras, é a grande aposta da diretoria, mas mesmo assim, ele não se ele jogou o quê? 2 jogos ano passado, foi muito? 3. Acho que foram 3 jogos. Ele jogou contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Jogou um jogo no Paulista, na época que o Valdívia ainda tava no clube, pra vocês terem noção. Eu só lembro desses jogos. Acho porque daí ele se machucou, daí ele voltou. Deve ter sido só isso, se não um jogo a mais aí que tá esquecendo, mas. É, ele não se machucou, daí ele se machucou, daí depois ele se machucou de novo. Ele chegou pra substituir o Valdívia no departamento médico. Uhum. Ele se machucar. Maldição da camisa 10 do Palmeiras, né? Quando o Barrios usou no começo a 10, ele também se machucou. Então. Ele pegou e trocou logo. Eu falo, a camisa 10 do Palmeiras tem que ser aposentada em homenagem ao Demir da Guia e tirar a 10, entendeu? Já foi a época de usar a 10 do Palmeiras. Todo mundo que usa 10 se machuca, tem uma zica na vida aí. Olha o Olho, né? É. Pelo menos não se machucou. Já se machuca. Não, ele tá machucado. O Alione tá machucado. Eita, não dá certo. Não, dia 30, será que o cara vai morrer? Era o Kleber Gladiador, né? Meu, é impressionante o que acontece com o Palmeiras. Não dá pra entender, né? Todo mundo se machuca. Eu acho que não teve uma pessoa do elenco que não se machucou. Não teve uma contusão. É, difícil. Teve uma dor de estômago. Não quebrou a unha, né? É. Seria o Valdívia, né? Quebrava a unha e tinha coisa na perna. O Cleiton Xavier tá ainda não quebrando a unha também. Ah, o Cleiton Xavier não precisa nem falar, porque a gente nem sabe como que ele tá jogando, não dá nem pra analisar, né? É, e com relação ainda ao favoritismo que vocês estavam comentando do Palmeiras, o Evair, né, deu uma declaração falando que ele queria dizer que via o Palmeiras como esse favorito que muita gente fala, mas que ele não tem essa segurança ainda. Inteligente, né? Ele falar isso, o ídolo soltar essa declaração. Acho que faz total sentido ele falar isso, porque não dá mesmo pra saber como vai ser o Palmeiras nesse brasileiro. Tem que esperar os jogos saírem dentro de casa, ver como se joga fora, como a mídia vai tratar do Palmeiras no começo do ano aí no brasileiro. Eu acho que tem que esperar. Eu acho que o Evair fez muito bem soltar essa declaração. É, dá pra acreditar em um possível título, mas não dá pra ter uma confiança de que isso vai acontecer, né? Não, e é que negócio, é pra tirar o peso do time também, né? É, quando o ídolo fala, normalmente os jogadores acatam e a torcida fica mais tranquila. Porque não é um cara, qualquer cara que tá falando, é o Evair, o eterno camisa 9 matador. Mas agora a gente falou muito pouco sobre o Palmeiras, né? Porque não tem conteúdo nenhum pra falar do Verdão. Agora a gente vai pro outro lado do maior clássico do estado de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre o Corinthians, então pode tocar o hino, por favor. Salve o Corinthians! O Corinthians também tá na mesma onda do Palmeiras. De férias. Giovanni tá tendo um pequeno problema aqui no estúdio. O jogo eu tô uma piada aqui nos bastidores. Tá com um probleminha mental. É o Mackenzie faz isso com a gente, no trabalho. É muita prova. É complicado. Mas o Corinthians, ele se prepara também pra entrar no Campeonato Brasileiro. Sair de férias, né? Tá voltando junto com o Palmeiras das férias. Não, né? E mais interessante é que o Corinthians teve a melhor campanha na primeira fase do Paulista, tava destruindo e conseguiu ser eliminado. Foi eliminado na Libertadores, ou seja, Palmeiras e Corinthians, ó, não tem muito o que falar. Inclusive, uma notícia que, assim, nem tem muito o que discutir, mas o Corinthians lança hoje a nova camisa, vamos ver como que vai ser. Feio. Brincadeira, gente. Por que feia? Tendencioso. Ah, aquela laranja lá, pelo amor de Deus, hein? Não, mas é a nova camisa 1. Mas Você acha que vai ser laranja a nova camisa? Não. Não, se tirar aquelas mangas pretas, pode dar uma melhorada no uniforme do Corinthians, que é assim muito feio. Assim como o Palmeiras já fez camisas horrorosas aí. Eu, como um bom corintiano, eu acho a camisa do Corinthians 1 muito bonita. A primeira. Porque, não sei se vocês sabem, é uma homenagem ao Mundial de 2000. É sério. É toda branca. Eu sabia. É sério, em homenagem ao Mundial de 2000. Eu acho bonita, esteticamente. A Nike tem feito uns uniformes legais. Agora, uniforme laranja, eles falaram que era sobre o terrão lá, mas eu acho que eles montaram a camisa laranja, eles falaram, a gente vai ter que explicar pra torcida o que que é isso. Meu, não entendi. Eles fizeram em homenagem ao terrão e colocaram laranja, cara? Pois é. Não dá pra entender, não consegui fazer essa associação aí. Eu acho que os fornecedores de material esportivo tinham que fazer uma camisa tradicional, não precisa ficar inventando. É, fica colocando couro onde não tem. A camisa ficou horrorosa. Couro? Couro. Tipo a do Palmeiras nova, já viu? Tem aquela listra no meio horrorosa. E faz tempo que o Palmeiras não tem uma camisa tradicional. O Corinthians acho que é um dos poucos times aí. O do São Paulo também tem muito tradicional. Não, tem vários times. Flamengo, Grêmio. Internacional nunca muda. Cruzeiro não muda, São Paulo Grêmio muda, não muda. É, sempre, é só Palmeiras que muda. A do Corinthians também, eu não tava seguindo essa linha. Mas o Flamengo, uma vez, lançou aquela camisa ondulada da Olímpicos. Era a coisa mais feia. Não, mas era a terceira camisa. Era a terceira camisa. Era a terceira? Normalmente, o Flamengo, a primeira camisa tem que ser daquele jeito. Muda a ordem das faixas, mas sempre é daquele jeito. É só o Palmeiras que a Adidas gosta de dar uma inventada. O Santos sempre vai ser daquele jeito. Alguns detalhes, sei lá, em preto. A segunda do Santos de vez em quando muda, né? Às vezes uma faixa mais larga, mas sempre mesmo. Por exemplo, o São Paulo tem no regulamento do clube que a primeira camisa tem que ser de tal jeito, eles não podem mudar. Eu acho que também os clubes têm que valorizar mais a sua história, né? O que sempre foi e que sempre vai ser. Não ficar colocando cores que não tem nada a ver com o time. É, o primeiro uniforme acho que deve seguir uma certa tradição aí, mas no terceiro uniforme eu não vejo problema em colocar uma cor, como teve a camisa vermelha do Corinthians, muito bonita em homenagem ao Torino. Se eu não me engano. Terceiro uniforme terceiro é um negócio desnecessário. Foi bem desnecessário. Pode ser desnecessário, mas... Na verdade, o terceiro uniforme é uma estratégia de marketing para vender mais camisa, né? Às vezes não, com certeza. O cara não mas gosta é sempre da primeira e da segunda, lança um modelo diferente que ele gosta e ele compra. A do São Paulo do ano passado era feia. A do Palmeiras do ano passado era feia. Horrorosa. Prateada. Do Corinthians eu não sei se teve terceiro uniforme. É, laranja. A laranja também é feia. Horrível, e a do Santos, não sei, acho que não teve. A do Santos era azul. Ah lá. A do Santos era bonita. É, sim. Eu achava bonita. Verdade. Não, e agora também o Santos mudou, o patrocinador, enfim, a gente nem tá falando sobre o Santos. Mas agora vamos falar de coisa que importa, né? Parece que a gente tá falando de moda aqui do esportiva. O Felipe, ele é um alvo do Porto, talvez ele saia do clube. E além disso, tem a polêmica na base, né? Que é o caso do Alisson. E tem também o Edilson, foi oferecido ao Grêmio. Lateral adorado pela torcida corintiana. Não, o Corinthians tá muito bem servido aí atrás, né? Se o Felipe sair, vai ficar com Wilson e Pedro Henrique, porque o Iago foi suspenso. O Balbuena vai pra seleção. Felipe vai pro Porto, fica aí uma zaga titular muito boa com o Wilson e Pedro Henrique. Prevejo. Wilson. Ah, não, mas tem o Fagner. É, tem o Fagner. Não, pra zaga, né? Eu tô falando setor mas defensivo. O setor defensivo tá, teria o Fagner. O Wendel e o Fagner. O Wendel e o Fagner, mas Fagner. Se o Fagner machucar, com o Edilson indo pro Grêmio, eu ficaria. Ninguém. Pode chamar, sei lá. Ah, mas eu não duvido mais nada desse elenco do Corinthians aí. O Tite sempre tira leite de pedra, não sei. Também não tem informação, mas o Felipe deve ser vendido pro Porto alguma quantidade em dinheiro. Acho que é 31 milhões. Revertida pro Corinthians milhões, pode. Mas o problema é que o Corinthians, reforços, né? O Corinthians ultimamente ele tem passado por uma crise financeira muito grande. Poucas e boas. Tem que pagar o estádio. Isso aí é uma coisa muito importante que, pelo que eu tava vendo, o Corinthians só pagou 10% do que ele ainda deve pra Odebrecht. O Corinthians tá com uma situação financeira muito difícil e ainda pra piorar essa situação, fica fazendo contratações desnecessárias, como goleiro, fica contratando goleiro direto, ou fica tentando contratar segundo atacante. André Balada. André Balada, não dá. Tem que investir direito, não tem zaga, precisa contratar zagueiro. Volante, Bruno Henrique, não dá, é horrível. Ah, mas o Elias é bom. É o único do meio. Tem o Marquinhos Gabriel agora, só que não tá jogando. Giovanni Augusto então, tá machucado. Então, Marquinhos Gabriel foi uma boa contratação do Corinthians. Foi, gostei, acho que vai dar muito certo. Mas precisa contratar direito. E assim. O Marlone e o Guilherme? Que não... O Marlone eu tenho dúvidas. Quando ele chegou eu não gostei muito, mas depois da lesão ele acho que ele voltou bem. Pode ter um bom futuro aí no time. E qual que foi Guilherme. O Guilherme? O Guilherme, não sei, ele não tem jogado bem. Nem um pouco, ele não fez nada. Não fez nada, mas uma vez ou outra ali ele achava um passe... E saiu um gol, talvez se trabalha. Pode continuar, por favor. Se o Tite trabalhar melhor isso com o Guilherme, ele pode dar certo. Mas eu acho ele bem melhor que o Rodriguinho, por exemplo. Eu também acho. Rodriguinho não dá. Porque não, o saldo do Guilherme é zero, ele não faz nada em campo. Mas o Rodriguinho ele faz menos dois, assim, ele ajuda Bruno o Henrique adversário. Idem. O Bruno Henrique é o pior de todos. Mas o Bruno Henrique, no começo que ele entrou pro Corinthians, ele não era tão ruim. Não, quando ele chegou no Corinthians eu gostei muito. Ele era bom, eu não sei. Eu achei uma excelente contratação. Ele tomou Cartola. Aí. quem tiver muito na obrigado, liga, você vai gostar disso. Qual que é o seu time do Cartola, Giovanni? Eu coloquei o Marcelo Groni, O Vitor Hugo e o Thiago Martins, né? Por que será? Não sei, acho que... Palmeiras não toma gol. É, sim. Coloquei o Wendel do Corinthians. Agora de cabeça não lembro todo mundo. Mas o Lucas Prato tá no ataque também. E o Roger Guedes. Mas bom, o Lucas Prato não vai jogar. Meu ataque é Sacha e Gabriel jogar? Jesus. Acho que o Atlético vai com o time reserva. Bom, verdade, né? E ele é caro. Acho que eu tenho que rodear aí. Vou ter que mudar. É, mas com o Bruno Henrique você vai fazer logo uns menos 15 só com ele. Enfim, se a gente tá falando de Cartola é porque a gente tem mais o que falar sobre o Corinthians. Então vamos descer a baixada, falar do atual campeão paulista, o eterno campeão paulista, inclusive. Santos, sempre Santos. Pode tocar o hino, por favor. Esse eu vou deixar tocar mais, porque é o campeão. Deixa o refrãozinho. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Enfim, já ouvi muito o hino do Santos. É bonito esse hino, já falei aqui uma vez. É, na minha opinião, é um dos hinos mais bonitos do futebol brasileiro. Esse, porque o Santos tem dois, né? O outro eu não gosto, não. Só pra deixar claro. Qual que é o outro? Ah, eu não vou cantar aqui. Eu não vou ficar cantando hino de rival, né? Enfim. Ué. O Santos, ele está muito próximo de assinar com o Jonathan Copete, do Atlético Nacional. E, além disso, o Santos ganhou de 3-0 do Galvez, time do Acre, que eu nunca tinha ouvido falar, mas jogou bem. Foi um time totalmente reserva, fez a lição de casa. É, o Santos ainda perdeu 2 pênaltis nesse jogo. Goleirão exatamente. Chamado Máximo, pegou as 2 penalidades. E o goleiro... É um nome ótimo pra goleiro, isso. Porque... Máximo. Pode continuar, galera. Tá piadista hoje, mano, aqui. Ai, ai. Enfim, é... Além disso, o Santos agora também se prepara para o Brasileirão. Eu venho falando muito, né, nos últimos programas que eu não vejo o Santos como postulante a ganhar o título. Até porque o Santos tem um time titular muito bom, mas eu acho que as reservas do Santos ainda precisam ser incrementadas. Eu não sei o que vocês acham. É, o Santos ele começa a temporada sempre muito bem, prometendo ter um ótimo desempenho, mas aí cai... Ganha o Paulista. É, ganha o Paulista e acaba a temporada. É, eu acho que os 11... Até 2017. Até 2017. Os 11 titulares são muito bons. É, pra mim, é o melhor de São Paulo, os 11 titulares. Agora, se somar tudo... Se o somar... é melhor. Concordo, o Dax é muito bom, vice-campeão paulista. Mas se somar o time inteiro do Santos, não é tão bom. Agora, com o jogo de ontem, tudo bem que era o Galvez, um time que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca ouvi falar também. Mas você experimentou os jogadores reservas, você sabe do que eles são capazes. É, só não põe eles pra bater pênalti, porque senão eles erram. Acho que eles deveriam ir pro Corinthians, porque lá eles se dariam muito quem bem. Quem foi que bateu pênalti? O segundo pênalti? Um Paulinho e o outro Serginho. Clever. O Serginho bateu muito mal, velho. Ele quase recuou pro goleirão. Os dois bateram mal. Mas é bom pra experimentar, jogar com o time reserva. Nesse tipo de situação é bom, o adversário era um time amador até 2013, frentista de poço, jogou ontem no Galvez. O cara trabalha no poço durante o dia e vai treinar à tarde no clube. É tipo o Leicester, no começo. Tava na quinta divisão e foi campeão da Premier League. O Galvez, inclusive, vai ser campeão daqui a 5 anos vai ser campeão do Brasil. Já crava aqui, já cravou aqui, vai ganhar o título. Nada cravou. Galvez campeão de 2021. Mas é bom jogar com time reserva assim. O cara fez conta rápido aqui, né? Você tá no curso errado, cara. É bom jogar com time reserva em situação assim pra experimentar. Eu acho que valeu aí o resultado. É bom também pra saber quem que você pode usar no Brasileirão, porque você não vai ter Lucas Lima, não vai ter Gabigol, não vai ter o Ricardo Oliveira. Não só pela Copa América, eles podem ser vendidos. Então eu gostei ontem do jogo. 3-0, resultado tranquilo. Muito bom o jogo. É, não tive a oportunidade de ver, estava fazendo um trabalho pro Mackenzie. Mas pelo resumo do jogo, o Santos fez o que tinha que ter feito, ganhado o Galvez, já ter liquidado essa fase. E agora a bola pra frente. O Santos, na minha opinião, eu acho que ele tem que focar muito mais na Copa do Brasil que no Brasileirão. Eu acho que tem grandes chances de chegar na final de novo. O único problema é se pegar o Palmeiras, né? Daí já não sei o que acontece. Perde. Se pegar o Corinthians é eliminado. Aí o Palmeiras não fala certo. Assim do meu Corinthians, pô. No mata-mata eu posso falar, né? No pontos corridos não dá pra falar muito. No mata-mata o Corinthians não tá indo muito bem, mas Quem sabe, né? E uma pergunta que eu quero lançar pra bancada aqui. Quais reservas do Santos vocês acham que pode pintar no time titular? Acho que o Paulinho é o principal. O Joel tá doente, mas também é outro que... Ah, mas o Joel é sempre... O eu Joel, acho que... ele deve é virar titular com a saída do Ricardo Oliveira, se confirmar a ida dele pra China no meio do ano, né? É. Até porque não tem outro centroavante pra entrar no lugar Sim, do Ricardo Oliveira. O Joel é um bom jogador, só que lógico que não é do mesmo nível do Ricardo Oliveira. O Paulinho também jogou no Flamengo bem, até que bem ano passado, foi pro Santos, também pode ter uma chance. Agora os outros jogadores não dá pra falar muito, não sei dizer muito o que se pode esperar deles, mas o Santos sempre lança um jogador da base que acaba decidindo no Campeonato Brasileiro. É, não duvido nada que lá pro meio do campeonato apareça um moleque aí, que vão chamar de novo Neymar. Sempre, né? O Gabigol é o Neymar, inclusive. É, então. E aí ele vai resolver alguns jogos ali pro Santos. Mas dos que a gente tem visto atualmente, o Paulinho acho que é realmente um bom candidato a melhorar aí no time. É, a gente nunca pode duvidar da melhor base do Brasil, né? Que acho que é uma das poucas que funcionam. A gente tem o São Paulo também, que é mais ou menos bom. E a do São Paulo já foi melhor, eu acho. Eu gosto da do Grêmio. A do Grêmio tem bastante. A do Atlético Paranaense é muito boa. A do Grêmio também. Uma das melhores bases que tem da Nossa, mudando Paranaense. De assunto totalmente. É. Teve um. Lá vai, lá vai. Eu lembrei agora do jogo do Fluminense. Quem foi? Ibis. Não, foi na Copa do Brasil Sub-17. Não, foi agora. E... Não, que o goleiro Sport. Tomou 4 frangos. 3 frangos. Hat-trick de frangos. O que isso tem a ver? Que é uma. São a base do time. E o Sport tá jogando muito bem. E que pode ser que seja campeão também. Foi semifinal, né? Foi, do outro lado é Cruzeiro e Corinthians. É, e triste, né, pro menino que saiu chorando, teve que ser consolado. Ah, mas acontece, às vezes é melhor você errar nessa fase da sua carreira do que... 4 gols, não sei, né, Flavião, mas... Erros três acontecem. Três frangos. Hat-trick de frangos. Erros acontecem. É, três frangos é complicado, né? Parece o Rogério Ceni, né? Tá o Denis agora, tanto faz. Denis, Renan Ribeiro. Lá no Horto não pode deixar ninguém tomar água do Denis, hein? Pois é. Senão sai gol. Acho que mesmo se não tomar água vai sair gol. É do Ronaldinho. Tomou água. Ronaldinho. Ah! Entendi. Bom, a gente já falou sobre o Santos, não tem mais muito o que falar. Vai estar no mesmo barco que o Palmeiras e o Corinthians. Está se preparando para o Brasileirão. Que foi, meu? Que é o... Eu acho que a gente pode começar e ir adiante. Todo mundo tá querendo falar bastante aqui hoje. Então, a gente tem que comentar um pouco sobre os jogos que vão acontecer hoje ainda na Libertadores. O Nacional pega o Boca Juniors, um clássico. Inclusive, por o Boca Juniors, o Nacional é um grande rival. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Assim, não tecnicamente, porque, né? É. Mas vai ser um jogo muito bom, vai ser um jogo muito pegado. Primeiro jogo vai ser lá em Montevidéu. Eu acho que o Nacional... Ninguém acreditava no Nacional, inclusive. Ninguém falava. O Nacional ele tem jogado com a sua camisa mesmo, o peso que tem o Nacional. E tá indo muito bem. Conseguiu eliminar na outra fase. Agora vai pegar o Boca Juniors. O que vocês acham desse jogo? Olha, eu acho que vai ser um jogo realmente muito pegado, porque é um time uruguaio contra argentino. Essa mistura aí sempre dá jogos muito, muito... Muito catimbados, muito pegados e vai prevalecer quem conseguir catimbar mais, eu acho. Acho que o Boca prevalece nessa disputa aí, mas no primeiro jogo, acho que o Nacional... Eu acho que vai ser 1-0 o Nacional. Eu acho que o Boca tem mais time, mas o Nacional mostrou... O Corinthians tinha muito mais time que o Nacional também e acabou... Ah, mas o Corinthians não tá sabendo jogar Libertadores ultimamente, né? Já o Boca é sempre muito forte na competição e acho que eles vão ganhar do Nacional no segundo jogo e passar de fase. Além disso, pode comentar. Eu acho que o primeiro jogo é do Nacional, agora quando voltar na Bomboneira, eu acredito que o Nacional não aguente a pressão, não mesmo conseguindo ganhar do Corinthians em Itaquera, ganhar não, né, empatar com o Corinthians e classificar em Itaquera, na Bomboneira eu acho bem mais difícil jogar. Além disso, vai ter... Pode falar, Gil. Eu acho que, eu dá fazer um adendo, que o Nacional e o São Paulo, eu acho que estão mesmo no mesmo barco, assim, de... Onde eles chegaram, e são mérito da camisa deles, não muito da... Ah, não, mas o elenco do São Paulo é muito melhor que o do Nacional. É muito melhor. Ah, mas não era um time entrosado até pouco tempo, perdia várias. Não era um time que prometia muita coisa na competição. Eu ainda acho que o Bowser, ele tava escondendo ouro no Paulistão. Ele queria mesmo jogar Libertadores e a gente tá vendo, o São Paulo tá jogando bem. Eu acho que São Paulo vai ser campeão, inclusive, tô cravando aqui na bancada, São Paulo campeão da Libertadores de 2016. Agora a gente também tem outro jogo que vai acontecer, Rosário Central contra Atlético Nacional. O Atlético Nacional que fez a melhor campanha na fase de grupos. Vai ser um jogaço também, Rosário Central sempre é um... Gostei disso aí, Flavião. O Rosário Central... O Rosário Central é um time muito difícil de jogar lá na Argentina. O que você acha da partida de Giovanni Antonelli? Eu acho que vai ser o jogo da vida do Atlético Nacional. Porque... Do Rosário também, né? Não, pro Atlético Nacional esse vai ser o jogo mais importante até agora. Lógico que é a fase mais longe que eles chegaram até agora, mas o Atlético Nacional não me convenceu ainda que ele pode ser o campeão, apesar de ter a melhor campanha. É, eu acho que quem classifica nesses dois jogos é o Rosário, ainda que o Atlético Nacional esteja jogando melhor. Eu acho que quando o time vai muito bem, assim, classifica muito bem, ele sempre acaba tropeçando na fase do mata-mata, já sofreu para ganhar do Huracán nas oitavas. Então eu acho que o Rosário, se fizer o papel dele ali, se conseguir jogar bem fora de casa, quando jogar em casa ele garante a classificação. Com relação ao time que vai muito bem acabar não indo bem no mata-mata, é bom lembrar que os dois últimos campeões da Libertadores foram os piores classificados na primeira fase. É tanto São o Lourenço, River quanto o São Lourenço. Sim, os dois. Agora vai ser o São Paulo, né? Não, São Paulo não foi o pior. Mas foi um dos piores. Mas foi um dos piores, mas não foi o pior. Mas pode ser também. Não, São Paulo... O que é isso, Flávio? Eu não entendi. Briga. Ah, tá. Mas o... Ah, tá. Atlético Nacional e Rosário vão ser dois jogos, pra mim, que vão ser até mais bonitos de se ver do que Boca e Nacional. Sério? Porque vai ser um jogo mais aberto, os dois times que jogam ofensivamente, dois times que têm ataques muito bons. E eu acho que é um jogo mais técnico. É um jogo mais... Sem dúvida. Vamos ter mais chance de gol, provavelmente mais bola jogada mesmo, do que catimba do outro jogo. Eu acho que Rosário e Atlético vai ser realmente um grande jogo. Mas mesmo com a ótima campanha do Atlético na primeira fase, acho que o Rosário vai passar e pega o Boca na semi. Eu acho que o Marco Rubem lá, o atacante, vai deixar o gol dele, como ele sempre faz. Tá fazendo de desde o começo da Libertadores. De praxe. Pode continuar. E o zagueiro Donati também. Tá mesmo, já é. Já é pra colocar um que faz gol toda hora, já coloca o Donati também, que é outro. Que sempre faz gol. E do outro lado tem o Marlos Moreno, que é um dos artilheiros da Libertadores, se eu não me engano. Muito rápido, foi sondado aqui no Brasil. Tem tudo para ser um jogão. Eu acho que o Rosário fica com a classificação. E agora vamos mudar de esporte. A gente já falou muito de futebol. Ainda vão ter esses jogos acontecer na Libertadores. Vamos falar um pouco sobre a NBA. Eu vou passar os resultados aqui e depois a gente tem comentaristas especiais para a Liga Americana de Basquete. O Oklahoma City Thunder ganhou do San Antonio Spurs e avança para a final da conferência. Não. Está escrito aqui na produção, então está com erro aqui. Está errado. É, o Golden State ganhou... Não, calma. O Golden State ganha de Portland Não, Blazers. O Oklahoma pode avançar hoje para a final. Vou analfabeto. Pode... que hoje vai ao último jogo, né? Pode ser Desculpa. O match point. É que, né? Luciano. Essa voz que vocês não ouviram é de Felipe. Felipe, só para deixar claro. Enfim, o Oklahoma, ele pode ganhar do Spurs e avançar para a final. E o Golden State Warriors ganhou do Portland Blazers e avança para a final. O Toronto Raptors surpreende e desempata a série. Como é o nome do time que o senhor tá? Toronto Raptors. Ah, obrigado. É do Canadá esse aí. Toronto Raptors. Pode continuar. É um antigo time do Varejão, né? O Toro. É, pode falar. É, hoje a gente tem a possível classificação do OKC, que vai jogar em casa contra o Spurs. Se o OKC ganhar, vai ser uma surpresa pra mim, por exemplo, porque o Spurs era o time que ia bater que pode bater o Warriors. E eles não... Ô, Luciano. E o Spurs não mostrou o que ele foi na temporada regular, nesses playoffs. Realmente. Mim, o Kevin Durant tá jogando muito também. Quando não é o Kevin Durant, é o Westbrook. Não, no jogo passado, não sei quantos pontos ele fez, mas eu sei que ele conseguiu destruir com o jogo. E sempre, nos dois últimos jogos, teve aquelas duas polêmicas, né? Uma falta clara no Ginobili e nesse último jogo também que teve, acho que, eu não lembro o que foi, no último lance também, que a galera tava reclamando. Não sei, mas não desmerecendo, mas eu acho que San Antonio foi prejudicado. Mas também não jogou tudo aquilo que podia. É, aquele lance polêmico do jogo que deu a vitória pro KC, teve um monte de jogada irregular ao mesmo tempo. É. O cara empurrou, aí o Ginobili que tava marcando ele pisou na linha, um torcedor puxou o Kevin Durant e o relógio começou antes do tempo. Então foi tava sucessão. Tanta coisa errada que eles deixaram o jogo seguir. É. E pra mim, o Raptors, que pra mim era um dos favoritos aí na Conferência Leste, conseguiu mostrar isso, venceu do Miami ontem de 99-91. E você acha que o Toronto vai se passar? Consegue endurecer o caldo aí pro Cavs? Que? Endurecer o caldo? Engrossar. Aí, Flavio, coloca algum som pra esse moleque aí. Endurecer o caldo? Nunca tinha ouvido falar isso daí. Você nunca fez sopa, velho? Sim, mas você não endurece o caldo, cara. Vamos você engrossa o caldo. Tá. Mas então, eu acho Dicas gastronômicas. Eu acho que Toronto mostrou na temporada regular que tem poder... Tem força pra endurecer o caldo, né? Como dito aqui. Endurecer o caldo, vou usar isso aí depois. Consegue endurecer o caldo contra Cleveland. Cleveland, desculpa. Aí eu acho que consegue endurecer sim. Vai ter um jogo difícil, o LeBron vai ter que brilhar, eu acho, como ele consegue. Mas no final das contas eu acho que vai dar Cleveland no final. É, lembrando que o Cleveland fez 4-0 duas vezes já. Então é o adversário a ser batido. Acho que se encontrar o Warriors na final das finais mesmo, vai ser um grande confronto, melhor do que da temporada passada. Realmente. Porque pra mim, na temporada passada, o Cleveland não conseguiu mostrar o basquete deles na finals. É, realmente. Finals. O Cleveland, sei lá, parecia que tava tipo Spurs. Não tava jogando tudo aquilo que consegue fazer. E além disso, o Golden State ganhou ontem, 125-121. Foi de virada, não foi? Por quê? Não, porque eu tava vendo. Pelo que eu tava vendo o jogo, o Portland tava ganhando muito bem. Os dois primeiros quartos tava na frente. Então, depois. Viu? Tá dando risada o quê? Ah, mas no basquete tem virada todo tempo. Não, então. Mas eu tô falando de virada de quartos. Ah, tá. Ah, sim. Por que você não explica então? Ontem, se não fosse o Klay Thompson e o Stephen Curry. Eu acho que talvez não viraria, não. Eu acho que os dois foram vitais na vitória. O Green também jogando muito, como sempre. Com mais um triple-double pra carreira dele aí em playoffs. E agora vamos ver. Hoje tem o jogo decisivo aí. E amanhã tem outro. E depois de amanhã tem outro, o Raptors e o Heat, que vai decidir a série também. Eu ainda acredito no jogo 7, né, no jogo dos Spurs. Vai decidir em casa e eu não sei o que vai acontecer, não. Que já perdeu duas na série contra o próprio Oklahoma, não sei. A gente vai ter mais tempo pra falar de NBA aí. Vou passar a bola aqui pro Luciano pra ele finalizar. Muito obrigado pelas informações do basquete americano. Aprendemos muito. O melhor basquete do mundo, né? Como muitas pessoas falam. Mas infelizmente o nosso programa tá chegando ao final. A gente vai ter que finalizar. Então... Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Obrigado, Flavião. É isso. Tchau, tchau. Boa noite, peão. João Pedro Granado. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Flavião. Até a próxima. Boa noite, Giovanni Antonelli. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, Brasil. Boa noite, Luciano. Boa noite... Boa noite, Brasil. Todo mundo. Flavião, falou. Obrigado. Pode falar. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Flavião. Muito obrigado pelo programa de hoje. Um agradecimento especial a todo mundo aqui da bancada. Presença especial do The Webster, a nossa sonoplasta Fábio Rangel. E a gente amanhã está de volta com mais aqui, bancada Marca. A gente amanhã. McKinsey.